Eu entendo. Só que você também tem que entender que nem sempre o que você quer dar pra pessoa é o que. Passamos o carnaval. As pessoas não precisam de mente e tal. São magos.